de você, comecei a escrever tudo que eu estava sentindo. Frases que guardei pra te dizer, mas sem poder te falar, só escrevi ternura, ternura, ternura, ternura, ternura, ternura, ternura. Caíram, manchando tudo que escrevia. Então, por um momento, não pude me conter. Chorei um pranto livre, chorei toda minha dor. Com lágrimas sentidas, falei do meu amor. Ternura, ternura, ternura, ternura, ternura, ternura, ternura, ternura. Ternura, ternura, ternura.